ser mais do que vencedor. Basta crer, Jesus pode te livrar do mal. Basta crer, a salvação não é impossível. Basta crer, tudo posso em Deus. Basta crer, pra ser mais do que vencedor. Basta crer, Jesus pode te livrar do mal. Basta crer, a salvação não é impossível. Basta crer, tudo posso em Deus. Basta crer, em vocês que todo mês sofrem uma pressão extrema. Só problema e mais problema, e acham que não vale a pena ser honesto, ser correto e também ser exemplo. Calma, calma, irmão, não entre em desespero. Também sei que é cruel usar o aluguel, salário, bye bye. Meu Deus do céu, fiz meu papel e agora como é que faz? Subiu o preço do gás, meu telefone só recebe cartão de crédito, nunca mais cortaram meu talão de cheque. Eu tô latindo no quintal pra economizar o cachorro. Tô numas que sei lá onde como, vou pedir socorro. Mas é claro que sabe, viva sonho e não pare. Deus é maior que tudo isso, siga a luz, nunca é tarde. Pra começar uma caminhada tem que sair do lugar. Portanto, dê o primeiro passo pra começar a andar. Pedra e buraco no caminho é mato, vem pra te atrasar, te derrubar, te machucar, se desistir e não tentar. Viver de um jeito certo, sendo honesto e sincero. No meio das dificuldades, diga assim: em Cristo espero. Sem problemas, sem barreiras, você nunca vai crescer. Porque passando por eles, você aprende a vencer. Pra ser mais do que vencedor, basta crer. Jesus pode te livrar do mal, basta crer. A salvação não é impossível, basta crer, tudo posso em Deus, basta crer. Pra ser mais do que vencedor, basta crer. Jesus pode te livrar do mal, basta crer. A salvação não é impossível, basta crer, tudo posso em Deus, basta crer. Se quiser ser feliz, como o refrão que eu fiz, creia. A Bíblia assim diz, faça como eu fiz, leia. Não tenha medo de enfrentar desafios. Diga para os seus problemas sim, em Cristo eu confio. Problemas temos aos montes, maiores do que os montes. Mas aquele que é guerreiro enfrenta e não se esconde. Sabe quem é a fonte da vida, quem é o mestre. Jamais passa fome, não sofre com a peste, não desista nunca, pois nada é impossível. Deus torna fácil o que é difícil, se você crer tudo é possível. Seguindo sua verdade, tudo é felicidade. Vem curtir esta viagem, come on everybody. Um detalhe, fique sempre atento com a maldade. Se prepare, o pecado quer roubar sua liberdade. Não fale, estamos num mundão só de passagem, já sabe. Defenda o seu lugar na eternidade, na presença de anjos, arcanjos, querubins e serafins. Ao lado direito do nosso Deus Pai, vai ser assim. Nunca vou me abalar se um problema enfrentar, porque em qualquer lugar que eu vá, Deus está. Pra ser mais do que vencedor, basta crer. Jesus pode te livrar do mal, basta crer. A salvação não é impossível, basta crer, tudo posso em Deus, basta crer. Pra ser mais do que vencedor, basta crer. Jesus pode te livrar do mal, basta crer. A salvação não é impossível, basta crer, tudo posso em Deus, basta crer. Basta crer que sua vida pode se transformar, mesmo sabendo que as lutas podem te afligir. Sei que Deus fez o melhor pra ti. Basta crer que sua vida pode se transformar, mesmo sabendo que as lutas podem te afligir. Sei que Deus fez o melhor pra ti.